A mãe é uma figura sensacional, né? Uma coisa, é realmente um presente de Deus na vida de cada um. E eu vou trazer uma canção agora, que eu fiz para a mãe dos meus filhos. O avô do João, Cleiton Aguiar, Companheira. Quero só minha, no meu quarto trancada, numa cama estirada, prontinha pro amor. Mas na hora da briga, na luta da vida, te quero a meu lado, lutando comigo, com força sem medo, vencendo o castigo que pra mim é ver. Enfrentando meus dias, quebrando barreiras, vencendo a dor, mostrando ao mundo tua força de vida, todo teu valor. Mas à noite lá em casa, te quero estirada, numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Mas à noite lá em casa, te quero estirada, numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Lá em casa, te quero estirada, numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Mas à noite, lá em casa, te quero estirada, numa cama deitada, puxando meus braços. Cleiton Aguiar cantou dele, Companheira. Essa eu fiz pra minha mulher, Gláucia, né, e serve também para todas as mulheres do Brasil e as mulheres do mundo. Eu fui privilegiado com as mulheres que Deus colocou na minha vida. Ter sido filho da dona Ilma, neto da dona Ideltrudes, neto da vovó Sinhá, quer dizer, mulheres de muita fibra, de muita garra, né? E ter casado com uma pessoa como a Gláucia, ter tido a Mariana como a minha filha. Então, são as mulheres da minha vida, né? E é realmente uma benção, eu me sinto um privilegiado por isso. Essa aqui, todo mundo conhece, e é uma parceria que foi feita só para gravar esse... Uma dupla que foi feita só para gravar esse disco, fizeram uma turnê também, né? Aguinaldo Timóteo e Ângela Maria, Mãezinha Querida. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Minha mãezinha querida, mãezinha do coração, te adorarei toda a vida com grande devoção. É tua esta valsinha, foste a inspiração. Canto, querida mãezinha, a tua canção. Alegria, um prazer, uma grande emoção, neste dia te dizer com muito amor e afeição. Oh, minha mãe, minha santa querida, és o tesouro que eu tenho na vida. Eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração. coração. Minha mãezinha querida, mãezinha do coração, te adorarei toda a vida com grande devoção. É tua esta valsinha, foste a inspiração. Canto, querida mãezinha, a tua canção. Alegria, um prazer, uma grande emoção, neste dia te dizer com muito amor e afeição. Oh, minha mãe, minha santa querida, és um tesouro que eu tenho na vida. Eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração. Minha mãe, minha santa querida, és um tesouro que eu tenho na vida. Eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Aguinaldo Timóteo e Ângela Maria, mãezinha querida. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Neste domingo, às 9 da noite, às vezes eles estão atrasando um pouco, estão mexendo na grade de programação. De 9 horas em diante, na Rede Brasil de televisão, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Duas entrevistas muito interessantes. Dr. Paulo Castelo Branco, que é advogado, escritor, colunista, foi secretário de Segurança Pública aqui em Brasília com projetos inovadores. E o grande comunicador, apresentador de rádio, diretor de rádio, apresentador de televisão, Toninho Pop. Duas entrevistas muito interessantes. Neste domingo à noite, na Rede Brasil de televisão. Para você saber como é que você faz para assistir, entre no site www.rbtv.com.br. Essa música que eu não conhecia. Toda a programação musical hoje foi feita pelo professor Júlio César Rezende, que é um craque nesse assunto, né? Quando se trata de música antiga, eu ligo para ele e falo, professor, aí ele me manda o cardápio todo. E foi ele que me mandou essa programação musical do programa de hoje. E eu vou trazer uma canção que eu não conhecia. Conhecia a banda, mas não conhecia a música, né? The Fevers, Mãe. Mãe, a vida foi você quem me deu, e a cartilha me fez entender tudo o que eu sou, o que eu tenho, o que eu sei. Mãe, eu devo a você. Mãe, eu juro que não esqueci de tudo aquilo você me ensinou. Eu lhe agradeço pelo bem que me quer. Mãe, eu adoro você. Olhinhos Se uma lágrima cair, se você quiser me ver, se a saudade apertar, mãe, eu aqui estarei. Esse conjunto que foi um grande sucesso na década de 60, 70, né? The Fevers com a música Mãe, pro Gustavo Caselato aqui de... Ele é de Londrina, no Paraná, mas mora em Taguatinga, no Distrito Federal. Amanda Guedes, de Brasília. A Dilene Cruvinel, que é de minha conterrânea de Coromandel, mas mora em Monte Carmelo. O Magno Ernesto Cavalcante, aqui de Brasília. O Ney Jackson Bezerra, de Brasília. A Jeane Martins, de Araçuaí, nas Minas Gerais. O Ailton Lima, professor lá de Serranópolis, em Goiás. E o Estevão Reis, ele é de Nova Canaã, lá na Bahia, mas trabalha aqui na Câmara Legislativa de Brasília. Todos chegando para fazer parte do Facebook do Cleito Aguiar, sejam muito bem-vindos, né? Tá, a velocidade aumentou demais das pessoas que estão chegando. Eu falava de um a um, agora tem que falar de monte em monte, senão não dou conta de dar vazão à quantidade de gente, né? Mais uma música composta especialmente para as mães. Mato Grosso e Matias, Retrato de Mãe. Encontrei nos meus guardados outro dia uma fotografia, não sabia de quem era. Uma dançarina com trajes de renda e fita, uma mulher muito bonita, de umas 20 primaveras. Tinha no verso uma simples inscrição: filhinho do coração, a você com muito amor. Chamei meu pai e minha mãe pra perguntar. Já vi minha mãe chorar, lágrimas tristes de dor. Meu pobre pai me abraçou a soluçar. Chorei muito ao escutar a história que me contou. Querido filho, não fique apreensivo, somos seus pais adotivos, mas vivemos pra te amar. A sua mãe todas as boates frequentava, ela dançava, ela cantava pra poder te sustentar. Até que um dia de beber perdeu a voz, entregou você pra nós, pois não pôde te criar. Hoje sozinha ela vive em um asilo. Me perdoe, querido filho, por sua agora te contar. No outro dia me levantei bem cedinho, fui para o lar dos velhinhos a minha mãe visitar. E lá chegando o meu mundo foi ao chão. Mãezinha do coração não pôde me esperar. O céu chorou, sobre mim caiu seu pranto. Dali fui pro Campo Santo na sua campa rezar. Mato Grosso e Matias, Retrato de Mãe, para Joelma Lima de Paraguaçu, lá nas Minas Gerais, que curte o nosso programa pelo Objetiva 1 FM, do meu amigo Júlio Bueno, a Vilcemara Zocatelli de Araújo, de Brasília, Josefa Silva, de Brasília, Luiz Cláudio Ribeiro Ataíde, de Brumado, na Bahia, Tiago Carvalho, Rose Reis, minha conterrânea de Coromandel, o Dom Lopes, locutora em Iporá, no estado de Goiás, e Rondi Saraiva, de Sobradinho, no Distrito Federal, chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Essa música aqui foi gravada em 1962 por um jovem, um menino, e fez um sucesso danado na época. José Leão, Flor Mamãe. Da flor mimosa perfeição, ela se chama Flor Mamãe, e só nasce no jardim do coração. Enfeita nosso sonho, perfuma nossa ilusão. Flor divina que eu suponho, faz milagres em oração. Neste dia de carinho, quero senti-la no peito, inebriando minha alma. Flor mamãe, amor perfeito. Andei por todos os jardins, procurando uma flor para te ofertar. Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita para te dar. Ninguém sabia onde estava esta flor mimosa perfeição. Ela se chama Flor Mamãe e só nasce no jardim do coração. Flor divina que eu suponho, faz milagres em oração. Neste dia de carinho, quero senti-la no peito, inebriando minha alma. Flor mamãe, amor. José Leão, Flor Mamãe, para o Manuel Ramos, a Elisângela Cardoso de Brasília, a Sônia Carneiro, carioca, mas mora aqui em Brasília, minha conterrânea Nívia Rabelo, lá de Coromandel, a Senilva Rocha de João Pessoa, na Paraíba, chegando e a partir de agora fazendo parte do Facebook do Cleiton Aguiar. No próximo bloco, Teixeirinha, Dedé e Marilu e Milionário José Rico. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar especial para o Dia das Mães. O retrato de mãe é o seguinte, eu me lembro, quando a gente era criança, eu observava, né? Eu achava que minha mãe tinha um gosto ruim, porque ela só comia o pé, o pescoço, a cabeça e a asa do frango, né? Mais tarde é que eu fui me dar conta que, na verdade, ela esperava por último a gente comer e o que sobrava era exatamente a cabeça, o pescoço, a asa e os pés é que ela comia. Não é que ela não gostasse das outras partes, não, é que ela deixava pra gente. E a gente, criança, não entende dessas coisas, né? Então, isso é que é ser mãe, né? Agora, hoje em dia, não tá tão assim mais, né? As mães de hoje estão muito modernas, mas naquele tempo era assim. E o gaúcho Teixeirinha escreveu uma música contando como é amor de mãe. Nossa mãezinha querida, palavra de puro amor, só quem não tem coração a ela não dá valor. Ó mãe, por nós dá vida, para nos livrar da dor. Queria ter minha mãe pra amar com todo fervor. Nossa mãe é a criatura mais pura que o mundo tem. Quem tiver sua mãezinha, ame ela e trate bem. Perdendo como eu perdi, nunca mais outra igual vem. Este puro amor de mãe não se encontra em mais ninguém. Crianças que estão me ouvindo, ouça este conselho meu. Trate bem sua mãezinha, pra não sofrer como eu. 9 anos tive a minha, veio a morte e recolheu. Amiguinho, sofri tanto, depois que mamãe morreu. Amor de mãe é tão puro, claro como a luz do dia. Puro como o amor de Deus, filho da Virgem Maria. Quem tem a sua mãezinha, cante com muita alegria. Cantarei com a tristeza, não tenho a mãe que eu queria. A razão do nosso viver é esta joia querida. Nos corações dos bons filhos, mãe, não serás esquecida. Seu santo nome ilumina nós na estrada da vida, consola o filho aflito numa batalha perdida. Ao despedir-me cantando, vou repetir novamente este santo amor de mãe que o meu coração sente. Viverás dentro de mim, amarei eternamente. Aceite, querida mãezinha, minha canção de presente. Teixeirinha, amor de mãe, para o fotógrafo Marcos Nunes de Montes Claros, Minas Gerais, que mora aqui em Brasília, a Suziane Cauã de Brasília, o grande fotógrafo Rodolfo Stucker de Brasília, a Cláudia Chendes, que trabalha na Rede Globo aqui de Brasília, Noêmia Barbosa Bojanovski, ela trabalha no Senado aqui em Brasília, Felipe Montenegro de Brasília e o Tiago Luiz Bois, meu conterrâneo de Coromandel, que mora em Manaus, na capital do Amazonas. Todos chegando e a partir de agora fazendo parte do nosso Facebook. Essa música aqui, no dia que meu pai e minha mãe completaram 35 anos de casados, fizemos uma festa para eles lá em Coromandel e eu compus essa canção. E no mesmo ano ela foi gravada por uma dupla que eu lancei. Essa aqui foi o primeiro arranjo que o grande maestro Pinóquio fez na vida dele, né? Dedé e Marilu, 35 anos. Música. Daí Marilu, 35 anos para Silvia Figueiras, de Barreiras, na Bahia, moradora de Brasília. A Lene Jack, o Dr. Paulo Guimarães, de Brasília. E o meu querido amigo Heraldo Alves da Cruz, lá no Rio de Janeiro, primeiro secretário, secretário-geral da Confederação Nacional do Comércio. Meus novos amigos de Facebook. A dupla Gargantas de Ouro do Brasil. Milionário José Rico, Mãe de Leite. Quando eu vim ao mundo, pequenino e tão fraquinho, ninguém esperava que eu fosse sobreviver. Minha mãezinha, Deus a tenha junto a ele, deu a vida pela minha, pra que eu pudesse nascer. Sem perdoar-me pelo golpe tão profundo, meu pai saiu pelo mundo, sem amparo eu fiquei só. Mas Deus é justo e colocou no meu caminho uma santa criatura que deste pobre teve dó. Minha mãe de leite é o sol da minha vida. Minha mãe de leite deu seu calor. Minha mãe de leite, peço a Deus que te proteja, e aonde quer que esteja, estarei sempre ao teu lado, te amparando com amor. Salvou minha vida com seu leite precioso, pois o seu recém-nascido, nosso Deus também levou. Eu que era só, então ganhei uma mãezinha, ela então ganhou um filho, com um carinho me criou. Minha mãe de leite é o sol da minha vida. Minha mãe de leite, seu calor. que te proteja. E aonde quer que esteja, estarei sempre ao teu lado, te amparando com amor. Hoje sou um homem de respeito e muito honrado. De bebê abandonado, tornei-me um vencedor. Quantas crianças que não têm a mesma sorte, ou se encontram com a morte, ou vivem no desamor. Vão pelo mundo maltratando o semelhante, se vingando a todo instante, ou fazendo bem pior. Quando bastava uma mão segura e forte e um pouco de carinho para tudo ser melhor. Minha mãe de leite é o sol da minha vida. Minha mãe de leite me deu o seu calor. Minha mãe de leite, peço a Deus que te proteja. E aonde quer que esteja, estarei sempre ao teu lado, te amparando com amor. Milionário José Rico, mãe de leite para Celiane Magalho Suna de Queiroz. Cleiton, eu assisti ao seu programa, acompanhava você, você fez parte da minha infância na Rádio Nacional. Quando vi seu nome na internet, não resisti. Ela entrou aqui no nosso Facebook, né? E ela falou: Cleiton, quando eu te ouvi, a gente morava em Juara, no Mato Grosso, a 700 quilômetros de Cuiabá. Conheço Juara, viu, Celiane? Hoje eu moro no interior de São Paulo. Celiane Magali, o Suna de Queiroz. Celiane, um beijão pra você. Que bom, viu, que nós nos reencontramos. Isso é que me dá muita satisfação, da gente reencontrar aqueles amigos que curtiam os nossos programas na Rádio Nacional, nos redescobrindo agora pelas redes sociais, pelas emissoras locais, né? Um beijão pra você, muito obrigado pelo carinho. No próximo bloco, os três piores alimentos que existem. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. De notas se fazem músicas. De músicas se faz a história. Da história se fazem contagens. E de contagens se faz o A Contas com a Música. Um espaço radiofónico entre 45 a 60 minutos de duração, com a apresentação de Nuno Miguel, e que, durante este tempo, pretende trazer-lhe as 10 mais de uma contagem oficial, seja de uma revista ou de uma entidade fonográfica de um país. O objetivo? Recuar e recuperar a história das contagens e das músicas que marcaram a nossa história. A Contas com a Música, todas as segundas-feiras, às 9 da noite, com o Miguel, no Canal 2, da Antena Web. Hora do Almoço é propósito para viajar no tempo com o Canal 2. De segunda a sexta, entre as 12 e as 13 horas, pegamos na máquina do tempo da Target Radios e viajamos com Times, revisitando os grandes sucessos das décadas de 1960 até 1990. Viaje connosco no Canal 2 Times, de segunda a sexta entre as 12 e as 13, e aos domingos com uma edição especial de 2 horas entre as 9 e as 11 da manhã, para que inicie bem o último dia da semana. Se há coisa que não podemos descurar na nossa vida, é a saúde. E porque já lá dizia a canção Beleza é Fundamental, decidimos juntar saúde com beleza. De segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, Márcia Ferreira apresenta-lhe Saúde com Beleza. Um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza. De segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no Canal 2, da Antena Web. Nas noites de sábado para domingo, entre as 2 e as 2 da manhã. O canal 2 dá-te Midnight Jungle. Curte mais de 200 BPMs. Durante 2 horas sem parar. Midnight Jungle. Para entrares em grande na tua noite de domingo. Da meia-noite às 2 da manhã. No canal 2 da Antena 1. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. No programa de quinta-feira eu comecei a falar dos 10 piores alimentos, os 10 alimentos mais perigosos para a sua saúde. Em 10º lugar o sorvete, em 9º lugar os salgadinhos de milho, em 8º lugar a pizza industrializada, em 7º lugar a batata frita, em 6º lugar os salgadinhos de batata, em 5º lugar o bacon, em 4º lugar o cachorro quente. E agora eu vou te passar os 3 piores alimentos que existem. Em 3º lugar o donuts, aquelas rosquinhas, né? 35 a 40% da composição dos donuts é de gordura trans. O pior tipo de gordura que existe. Essa gordura está relacionada a doenças cardíacas, cerebrais e ao câncer. Esse doce também é feito de açúcar, condicionadores de massa artificiais e aditivos alimentares. Cada um desses inocentes rosquinhas possui em média 300 calorias. Em 2º lugar, como os piores alimentos que existem, refrigerantes. De acordo com uma pesquisa, uma lata de refrigerante contém cerca de 10 colheres de chá de açúcar, 150 calorias, de 30 a 55 miligramas de cafeína, está cheia de corantes artificiais e sulfitos. Bastaria isso para você fazer repensar seu consumo de refrigerante. Além desses números, a bebida é extremamente ácida e são necessários 30 copos de água para neutralizar essa acidez que é perigosa para os rins de cada copo de refrigerante. Nossos ossos funcionam como uma reserva de minerais como cálcio. Esses minerais são despejados no sangue e ajudam a neutralizar a acidez causada pela ingestão do refrigerante. Isso acaba enfraquecendo os ossos e pode ajudar no surgimento de osteoporose, obesidade, cáries e doenças cardíacas. O refrigerante é o segundo pior alimento. Sabe qual é o primeiro? Refrigerante diet. É o pior alimento de todos os tempos. Isso porque a bebida possui todos os problemas dos refrigerantes normais e ainda contém aspartame, que está ligado a inúmeras doenças como ataques de ansiedade, compulsão alimentar e por açúcar, defeitos de nascimento, cegueira, tumores cerebrais, dor torácica, depressão, tonturas, epilepsia. Olha, é uma lista comprida aqui, viu gente? Os efeitos do aspartame podem ser confundidos com o mal de Alzheimer, síndrome de fadiga crônica, epilepsias, vírus de Epstein-Barr, doença de Huntington, hipotiroidismo, doença de Lou Gehrig, síndrome de Lyme, doença de Meniere, esclerose múltipla e pós-pólio. Ninguém merece um negócio desse, né? Eu não sabia nada disso aqui, mas há cerca de 10 anos eu parei de tomar refrigerante. Eu não bebo refrigerante, só bebo água, chá, suco natural e café, é o que eu bebo, né? Então isso aí, só para assim, de raspão, foram os 3 piores alimentos que alguém pode ingerir, são esses aí. Continuando com a nossa homenagem às mães, José Augusto, mãe. Palavras mais lindas que eu pude lembrar, e feito mágica, elas entraram no meu coração. Vi a luz de uma estrela cadente brilhando no céu. Peguei a caneta e o papel, comecei a escrever a canção. Eu não sei quantos versos eu fiz, quanta coisa deixei de falar. O que eu sinto por dentro é tão grande, não dá pra explicar. Eu só sei que nós dois somos um, e que o os teus pensamentos são meus, e que quando eu penso em você estou mais perto de Deus. Quero te dizer, minha mãe, te amo. Você é o meu bem-querer, te amo. Quero te dizer, minha mãe, que eu devo tudo a você. Ainda lembro você sem dormir, me esperando chegar de madrugada, cheia de medo e de preocupação. O teu jeito sorrindo, querendo talvez disfarçar, pois quando me via voltar, era um alívio pro teu coração. Momentos de paz e de fé, e da tua oração toda noite falando com Deus. Isso tudo você me ensinou, essas coisas eu não esqueci. Hoje eu tento passar pros meus filhos o que eu aprendi. Quero te dizer, minha mãe, te amo. Você é o meu bem-querer, te amo. Quero te dizer, minha mãe, que eu devo tudo a você. Quero te dizer, minha mãe, te amo. Você é o meu bem-querer. Devo tudo a você. José Augusto, mãe pro Tony Ribeiro, cantor, ele é de Alto Alegre do Pindaré, mas mora em Brasília. E a Sara Rúbia, o show é de Brasília também, meus novos amigos do Facebook. Lá no baú, buscando lá no baú dessa programação do professor Júlio César Rezende, Francisco Petrônio, o amor mais puro. Só que a gente tem no mundo, mãe, é o amor mais puro e mais profundo. Oh, minha santa mãezinha, que tantas vezes eu fiz chorar, aqui vim para dizer-te que sempre, sempre hei de te amar. Mãe, pensar que um dia poderás faltar-me, mãe, pensando nisso vivo a lamentar. Por isso nas minhas preces tenho pedido ao Criador que nunca, nunca me falte o teu carinho, o teu amor. O amor mais puro é o amor do teu coração. É puro como a água cristalina da fonte. é como o cantar dos pássaros ao amanhecer de um novo dia. É como um botão de rosa que desabrocha na primavera. E nem todo o amor deste mundo, se o mesmo pudesse eu dar-te, jamais poderia apagar-te. Tanto carinho, tanta dedicação. Oh, minha santa mãezinha, que tantas vezes eu fiz chorar, aqui vim para dizer-te que sempre, sempre hei de te amar. Francisco Petrone, uma gravação de 1963, O Amor Mais Puro, para Sandra do Anderson, aqui de Brasília, o meu amigo Pedro Poeta de Brasília, Luciene Nina Vélez de Brasília, meus novos amigos do Facebook. O meu Nordeste vai trazer o criador de sucessos, Edelson Moura, Minha Velha. Os seus cabelos tingidos são marcas dos anos que você viveu. E vejo o seu olhar embaçado, tão triste e cansado, como se falasse o que já sofreu. Sozinha, numa cadeira da sala, já quase sem fala, ninguém vem me ver. Chorando, passo uma parte do tempo igual a um vento, a saudade dos filhos vem me corroer. Toda sua experiência vive adormecida, ninguém quer me ouvir. A todo instante o passado, na velha cadeira, vem me perseguir. Vejo em você uma santa, parece criança, falando sozinha. São desabafos que voam, se perdem ao vento igual andorinha. Seus braços já ninaram tanta gente, agora só sentem os tremores da idade. Minha velha, os filhos que lhe esqueceram nunca padeceram, não sabem o que é o rancor da saudade. Eu tenho doces lembranças de quando você embalou minha rede surrada. Velhinha, hoje esperando o seu dia, bem que merecia o carinho de quem me deixou desprezada. Há tantas coisas que eu gostaria muito de lhe dizer. Mãe, eu não tenho coragem depois desses anos que lhe fiz sofrer. Sei que você sempre sonha abrindo suas portas pros filhos entrarem, como se fosse um rebanho, fazendo seus sonhos se realizarem. Meu Nordeste apresentou Edelson Moura, Minha Velha. No próximo bloco, uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Dia 5 de julho tem show de Chico Rei Paraná, lá no Parque de Exposições Antônio Dagger, em Coromandel, nas Minas Gerais, numa festa promovida pela Coproleite, a festa do leite lá de Coromandel, que é um dos maiores produtores de leite do Brasil, né? E você pode fazer que nem a Coproleite, que comprou o show do Chico Rei Paraná por intermédio da RBM Música. Você pode contratar Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Os Cananinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Aniversariando neste final de semana, sexta, sábado e domingo, Marcos Conceição Alessandro, Glenda Ferreira, Cris Silva, o meu amigo Weber Magalhães aqui em Brasília, minha conterrânea Núbia Dairel, o Eurípedes Brasil lá na Bahia, a Geralda Inácio, Silvana Máximo, Graciele Bueno Mattioli, Carmen Jimenez, Toninho Ferreira, meu conterrâneo Wesley Silfarne Martins Soares lá de Coromandel, Michele Mariano, José Luiz Garcia, o Zé Luiz aqui de Brasília, meu amigo, Walter Rodrigues, Juscelino Júnior, Marcelo Lima, Elisângela Caixeta, Kátia Paixão, Henrique Machado, Soraya Borges, Pedro Lacerda, o Fred Monteiro, grande cantor e compositor, completando 23 anos de idade, o Júlio Marra, José Félix da Silva, Renato Batista e Silvio Rosa de Oliveira. E é claro, dedicando hoje a oração para todas as mamães do Brasil. Oração pelas mães. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Agradeço a Deus pela mãe que me deste. Sua presença serena inspira-me confiança. Seu serviço constante ensina-me a amar. Sua vivência simples desperta-me para a fé. Seu olhar profundo inspira-me bondade. Sua ternura leva-me a acolher. Seu semblante tranquilo, fala-me do teu rosto materno, ó querido Deus. Neste dia, a ela dedicado o universo inteiro. Canta, Senhor, as maravilhas que operaste nesta criatura tão bonita, obra-prima de tuas mãos. Acompanha, Senhor, minha mãe nas alegrias e nas lágrimas, nos trabalhos e nas preocupações. E quando suas forças diminuírem e a idade avançar, que redobre a minha ternura para que a solidão não a possa alcançar. Abençoa, ó Deus, minha mãe. Abençoa também todas as mães do mundo. Amém. A mãe da gente, quando vai embora, deixa um buraco no coração da gente que nunca mais é preenchido. A minha mãe faleceu muito jovem, ela morreu aos 61 anos de idade. Quando ela era menina, quando era adolescente, jovem, né? Ela teve uma pneumonia, naquela época não tinha penicilina e tudo. E isso depois, na idade já mais velha, isso voltou. Né? E ela teve um problema pulmonar e acabou morrendo muito jovem, aos 61 anos de idade. Deixando um vazio que nunca foi preenchido. Nunca. Infelizmente, é assim, né? A mãe da gente faz uma falta que ninguém consegue repor. Erasmo Carlos, sou tão feliz como a mãe. Sou feliz quando estou a seu lado, a sorrir, e o encanto das manhãs vem dizer de você, mamãe. Sou feliz quando estou a seu lado, a sorrir, e o encanto das manhãs vem dizer de você, mamãe. Sua bênção com carinho hoje eu quero receber, e uma flor, a outra flor eu quero oferecer nesse dia que é só seu. Vou dizer com emoção, mamãezinha queridinha do meu coração. Erasmo Carlos, sou tão feliz como a mãe, para Júlia Alves de São João do Paraíso, nas Minas Gerais. Ela mora lá em São Paulo e curte o nosso programa pela internet, e ela agora faz parte do Facebook do Cleito Aguiar, junto com a minha conterrânea de Belo Horizonte, a Marilene Alves de Araújo Matos, que mora aqui em Brasília. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva na sua homenagem às mães, Durval e Davi, meu Natal sem mamãe. Natalina, nascimento de Jesus, toda a terra se ilumina, tudo é festa, tudo é luz, mas minha alma está vagando na escuridão sozinha, mas um

Pensei, Deus de caridade, vós que é poder e bondade, dai a nós consolação. Por isso eu quero falar, quem tem mãe deve adorar, não a maltrate jamais. Porque quando ela morrer, aí é que o filho vê a falta que a mãe faz. Os Chonados da Vida, Gino e Geno, Saudade de Mãe, para Júlia Maria Barbosa Veiga, minha conterrânea de Coromandel, a Patrícia Santos e o meu conterrâneo de Coromandel, João Batista Santos, novos amigos do nosso Facebook, sejam todos muito bem-vindos. A Faculdade da Música trouxe hoje dois grandes mestres, Bruno e Marrone, Sinônimo de Mãe. Estou aqui, olhos nos olhos com você. Tô querendo te dizer o que eu sinto de verdade. É mais bonita do que tudo que há na terra. Semeia paz onde tem guerra. É o sinônimo do amor. Um sentimento que até junto da saudade, tão difícil de explicar, bem mais fácil de entender. Só sei que sou grato por tudo, mãe querida. Vai durar mais de uma vida se eu começar a agradecer. Me deu a luz, me trouxe a paz. Aqui, olhos nos olhos com você. Tô querendo te dizer o que eu sinto de verdade. É mais bonita do que tudo que há na terra. Semeia paz onde tem guerra. É o sinônimo do amor. Um sentimento que até junto da saudade, tão difícil de explicar, bem mais fácil de entender. Só sei que sou grato por tudo, mãe querida. Vai durar mais de uma vida se eu começar a agradecer. Me deu a luz, me trouxe a paz. Me deu o mundo, eu te adoro desde o primeiro segundo. É pai e mãe, é o meu chão, melhor amiga. És o meu anjo, eu vou te amar, mamãe querida. Me deu a luz, me trouxe a paz. Adoro desde o primeiro Faculdade da Música apresentou os mestres Bruno e Marrone, Sinônimo de Amor, para Cristiane Vieira de Brasília, Gislene Oliveira de Taiobeiras, nas Minas Gerais, e o Peronção, lá de Coromandel, meu conterrâneo, chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. E para fechar o programa de hoje em homenagem às mães, eu vou trazer uma música falando da mãe de todas as mães, a mãe de todos nós, né? Que foi uma composição do rei Roberto Carlos, e que ele vai cantar para a gente agora, antes de encerrar o programa, mais uma vez, dando a todas as mamães do Brasil e do mundo, né, o nosso muito obrigado, o nosso reconhecimento por tudo que nós demos a vocês de trabalho, por tudo aquilo que vocês fizeram por nós, os seus filhos, por tanta ingratidão que vocês recebem, por tanta falta de reconhecimento, mas também por tanto amor que aqueles filhos, os bons filhos, a minha mãe falava assim: meu filho, quando você for escolher uma moça para casar, você preste atenção. Procure saber se ela é uma boa filha, porque se ela for uma boa filha, ela vai ser uma boa esposa e vai ser uma boa mãe. Um grande beijo para Dona Ilma, que está ao lado de Deus lá no céu, e para todas as mães do Brasil, para todas as mães do mundo, o rei Roberto Carlos, Nossa Senhora. De amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, no meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, ó mãe, tão necessitados de vós,